Começar nunca é fácil. Talvez as coisas desenrolem melhor quando elas já estão acontecendo, mas para isso tem que partir de algum ponto. Então, bem, esse é o Nia. Ladies and gentlemen, I'd like to know. Are you ready for start time? Yeah! Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement. A ideia floresceu a partir de um texto que eu escrevi para o blog Elogio uma Arma Negra, em que eu falava sobre exemplos. E partindo desse contexto, toda essa atmosfera de internet, blogs e principalmente o Twitter, partindo de lá, em que você tem, sei lá, desde a família Kardashian, as pessoas com muita visualização, muita notoriedade, pessoas notáveis nesse contexto de internet, fica aquela ideia difusa dos exemplos que a gente tem. E como a gente está rodeado de informação, é algo muito latente, fica muito difícil saber para onde olhar e se perguntar quais são os exemplos e de onde a gente parte. E se a gente não sabe de onde a gente parte, a gente não sabe para onde a gente vai. E é aí que eu chego na parte de um conceito que, por mais que seja desgastado, vale a pena frisar, sobre representatividade. Quando a gente se enxerga num lugar, a gente se sente representado, a gente se espelha. E talvez essa seja a grande busca dos nossos exemplos. Porém, os nossos exemplos estão muito distantes. Sejam as pessoas famosas, os grandes artistas que têm muita visibilidade, que conseguem ser ouvidos, ou sejam as pessoas distantes de nós que estão na internet, mas elas estão distantes. A gente se apega muito a esses exemplos. E então, por que não se apegar aos exemplos que nós temos mais perto? É aí que eu chego no universo da cultura periférica. A poesia marginal, os slams. Eu acredito que muito dessa essência da cultura periférica que está espalhada por aí, em todos os... as margens, tem aquele lance de força vital. Gosto de falar de força vital porque é um conceito muito cunhado, muito presente nas sociedades africanas, nas religiões de matriz africana, o que tem totalmente relação com a cultura periférica. Seja por meio do hip hop, seja por meio dessa ideia de cada slam, cada núcleo de poesia marginal, cada periferia ser... ter um pedaço de um quilombo, ser uma parte orgânica de um quilombo, querendo ou não. É o tal do axé que está presente nas relações humanas, em toda a essência que envolve principalmente a periferia e as culturas negras, as culturas marginais, o hip hop, tudo. E eu digo tudo porque o hip hop, na sua essência, abraça tudo isso e faz com que a gente se sinta em casa. Que todas as culturas periféricas e marginais sejam representadas, seja pelas suas pequenas particularidades, pelo grafite que está ali quando você vai para o seu trampo, quando você vai estudar, ou pelo seu amigo que faz uns versinhos, que vai declamar poesia, ou só por aqueles que fazem o beatbox na hora de se divertir, não sei. Essa é a grande essência da coisa. E o hip hop está tão presente na nossa vida, que seja, retomando os exemplos, lógico, na parte da imagem, ele é algo que está muito perto, está muito cunhado. Por exemplo, vamos traçar uma linha do tempo que vai acabar sendo circular. Quando a gente chega no quesito estética, a gente retoma e se baseia principalmente no que teve presente nos anos 90. Digo isso falando em 2017, no que está acontecendo agora, seja por essa cultura de brechó que está tão em voga, pelas tranças, box braids. Box braids é um lance que explodiu com a Janet Jackson lá dos anos 90, naquele filme Poetic Justice. Ou por toda a questão de vestuário, por cabeça de sneakerhead, por... pelo visual dos nossos artistas que nos anos 90, Golden Age do rap, estavam no auge, é algo que a gente pega, É muito palpável, é muito plausível e é muito presente. Não tem como simplesmente você olhar para o que estava presente nos anos 90 e não se espelhar agora e não ressignificar tudo isso aplicando aos dias de hoje. E é nesse sentido de imagem que a gente continua martelando, seja pegando a linha do tempo, que no caso vai ser circular, voltando para os anos 90 e aplicando no século 21. Tudo que a gente absorveu, porque a gente bebe muito nessa fonte, considerando que a cultura hip hop é algo muito recente, então a gente ainda está muito conectado, é ainda muito a coluna vertebral das nossas ideias, dos nossos conceitos, da nossa música. Mesmo que a gente volte aos anos 90, a gente volta ainda mais aos anos 70, onde surgiu toda essa temática de afrofuturismo. E mesmo quando a gente está atrás, a gente vai para frente falando sobre futuro e tentando ressignificar tudo isso que vem quando a gente fala de futuro. E talvez o grande trunfo dessa temática afrofuturista seja a possibilidade de articular um futuro totalmente diferente e talvez, quem sabe, utópico ou esperançoso. Todo esse universo relacionado à tecnologia. Há um lance muito musical também, porque se você pega os grandes precursores expoentes do afrofuturismo, que no caso é o Funkadelic, o Sun-Ra, a própria Erykah Badu, porque vamos pensar em referências. Se você quiser, você pode pausar esse podcast um momento e ir até o Google procurar suas referências. Pega a Erykah Badu e a capa do disco dela, o disco roxo, América. New America Part 2 é uma referência explícita à capa do Earth, Wind & Fire, aquela que tem um totem. Então, é uma temática que conversa muito com a questão temporal. O presente dialoga com o futuro ao mesmo tempo que remete ao passado e eles conversam, porque você não pode simplesmente pegar as temáticas atuais e esquecer que tiveram as temáticas anteriores. Com todo esse lance musical, e seja agora, com a Erykah Badu, com a Janelle Monáe, com o Outkast, e no Rap Nacional, com o Marmelo Sound System. Inclusive, o Marmelo Sound System é uma das grandes influências e experiências do Rap Nacional, da música brasileira, que deu muito certo, que tem essa temática. Seja por falar que space is the place, o espaço é o lugar, retomando a temática do Sun-Ra, lá dos anos 70, por todo o batuque, por toda a temática urbana, por ter uma mulher no vocal. E aí eu chego na questão dos exemplos. O quão importante é para você ser uma mulher nessa temática, nesse movimento todo, nesse ambiente de rap, nessa cultura hip-hop, você ouvir uma mulher falando, vivenciando e cantando lá para você? É super importante. E essa temática afrofuturista ela acompanha e permeia muitos artistas, desde a Grace Jones, a Zo Chun, cantando sobre pensar na sua cabeça, seu coração, sua mente, a Zibay, que falam sobre todo esse lance de transcender sua existência, se reconectar com as suas raízes. Eu acho que essa é a grande temática que é a nossa coluna vertebral. Por mais que não esteja assim tão latente, tão presente, essa é a nossa coluna vertebral, porque a partir disso a gente percebe as nossas raízes. E sabendo das raízes, a gente sabe para onde a gente vai. E essa é a grande importância de tudo isso. Então, quando você pega essa temática que remete ao futuro, mesmo sendo construída no passado e no presente, com toda essa atmosfera de ficção científica, seja por meio da literatura, da música, das artes visuais, por exemplo, a Whoopi Goldberg, ela decidiu que ia se tornar pessoa pública depois de assistir Star Trek, depois de ver a atriz fazendo o papel de Uhura. E se você não sabe, Uhura é um personagem de Star Trek que é uma mulher negra. Então, novamente, eu volto aos exemplos. É muito importante a gente se ver representado, a gente ser visto, a gente estar lá e a gente se colocar de pé, se mostrando quem nós somos de verdade. E isso acarreta muitas coisas, desde trazer mensagens positivas, porque a nossa música é cheia de mensagem positiva, desde Azzy Bae, Aza Chun, o próprio A Tribe Called Quest no último trampo e no começo também, passando mensagens positivas e tudo o que vem envolvido nisso para a gente se manter de pé, a gente se manter no caminho com a coluna vertebral intacta. É o grande cerne da questão dos exemplos, da representatividade, do movimento, dessa cultura. É o axé, a força vital, são coisas assim. Então a gente sempre bebe na mesma fonte e retoma as mesmas essências para conseguir fazer algo sólido, desde o exemplo bem nada a ver. Quando o funk carioca começou a se estruturar e foi buscar suas bases. No funk de verdade, lá do James Brown. Esse é um dos exemplos de ressignificar as coisas. Quando a gente se apoia nas imagens para formar uma estética atual, a gente está ressignificando as coisas. E as imagens, elas permeiam muito todo o nosso imaginário e toda a nossa vida, principalmente agora que a gente vive bombardeado por imagem. Então, querendo ou não, a gente sempre passa uma imagem, seja por meio de como você se veste, ao jeito como você se comunica. E a gente pode passar isso também pensando em filme. Por exemplo, o próprio Spike Lee, quando lá nos anos 80 ele fez aquele filme Faça a Coisa Certa, denunciando, por baixo dos panos, é lógico, denunciando violência policial, você acha que vai ser um tema que fica lá, preso nos anos 80, preso nos anos 90. E aí você chega em 2017, nos anos 2010, com toda essa onda de militância, o movimento Black Lives Matters, e os protestos de Ferguson, e tudo isso retoma a temática do Spike Lee, querendo ou não, ele foi esperto, ele foi visionário. E o grande certo da militância talvez seja esse, em associar as plataformas de dialogar com todo mundo, os lances mais democráticos, ao questionamento político. E novamente eu volto à temática afrofuturista, pegando as palavras do Gabriel Heller. Os jovens negros, eles não estão inseridos nesse contexto tecnológico. A gente está sempre à base, a gente está sempre olhando, a gente está como espectador. Então, quando a gente se insere como agente de transformação, agente de criação, agente realizador de questionamento, de militância, de disseminação de conteúdo, disseminação de pensamento positivo e assim de exemplos palpáveis, exemplos próximos, já é um rompimento no paradigma. E a criação de conteúdos de nós para nós é tão essencial por isso, porque durante tanto tempo a gente nunca teve integralmente, nem agora não estamos totalmente inseridos num contexto. Então, é muito importante produzir conteúdos para os seus semelhantes, para pessoas que estejam dispostas a te escutar e absorver suas palavras. E voltando à temática de linha do tempo, quando a gente para hoje para pensar num futuro, talvez a gente esteja estipulando as bases do que vai ser, e seja retomando ao lado musical, como por exemplo, se você pega alguma apresentação do Kendrick Lamar, sei lá, no Grammy de 2015, e ele começa a falar as palavras de Who Shot, do Notorious Big. Ele está bebendo na fonte e ele sabe que isso é um protesto político. Talvez tudo que a gente faça tenha uma base de protesto político e tenha um lance meio tropicalista. Não sei. Talvez seja criar uma nova identidade, traçar os novos pressupostos. Enfim, tudo isso é uma síntese de referências e influências que a gente tem constantemente vive ressignificando. E a grande questão dos exemplos é essa: trazer o que está distante e tornar algo palpável, algo plausível. E aplicar isso à nossa vida, à nossa vivência, ao seu núcleo, à sua quebrada, sabe? Quais são os seus exemplos? O que que você tem aí perto que você acha que deveria ser passado para frente? E se você não tem os seus exemplos, por que não criar os seus? E por que não passar suas ideias para frente? A construção de cenários é infinita, com uma possibilidade enorme de ideias que você pode também passar para frente. Já experimentou perguntar para os seus amigos como eles se sentem? Perguntar da rotina dos seus amigos? Perguntar como eles se sentem em relação à vida, à autoestima, ao mundo? Como eles se inserem em tudo isso que acontece? E colocando essas coisas em prática, seja escrevendo, fazendo sarau, conversando com seus vizinhos, botando essas ideias para funcionar na sua quebrada, você faz com que a tal força vital seja válida e que os quilombos orgânicos ainda vivam e ainda valham. E é importante manter essa chama e toda essa essência acesa e apoiar os independentes, apoiar os periféricos, fazer com que as ideias que você tanto apoia vinguem para a gente se manter de pé, para a gente se manter tendo exemplos e a gente se manter sendo referência. Mesmo que seja de um núcleo muito pequeno, que seja uma das pessoas mais próximas, seja uma, duas, três pessoas, o importante é não deixar a famosa peteca cair. Bebendo na fonte, procurando suas bases, ressignificando o passado, procurando novas formas de traduzir o futuro e nossos anseios. Mantendo a coluna vertebral intacta, reta. E citando a própria Solange, o último trabalho que ela fez, que tem toda essa essência de transcender o atual, dialogar com quem precisa escutar e falar a ideia na lata com uma sensibilidade necessária. Como ela mesma diz, não corte as minhas asas antes que eu aprenda a voar. A gente precisa estipular as nossas raízes, fincar o pé no chão e depois simplesmente alçar o voo e fazer o que tiver que fazer, produzir conteúdo e o céu é o limite. Enfim, eu acho muito difícil saber para onde ir sem você saber de onde você começou. Então, a minha provocação, meu questionamento é você olhar para trás, olhar para dentro e pensar onde você tá, onde você quer estar, quais são os objetivos e, enfim, disseminar essas ideias e fazer com que não sejam apenas ideias. Acho que o grande abismo entre ação e ideia é você ficar parado e pensar, tipo, ah, não vai acontecer. É isso.